Muito bom dia, você ligado aqui em 104.9, Rádio Gaivota, Ubatuba, Paraíso Natural, ou em qualquer lugar do planeta, em gaivota.fm.br. Bom dia, 10h36, aqui você no Agenda Ubatuba. Bom dia, Felipe. Bom dia, Mauro. Bom dia, Ubatuba. Bom dia, Sol. Sol, venha sol, venha. Secar a casa, secar a pele, secar a roupa. É porque tá fim de semana. Fim de semana, vamos ver se o sol segura, né? Beleza, o que, que nós temos hoje pra agenda? O João tá lá fora, tá? O João tá lá fora, o dia hoje tá cheio, a gente vai ter que compactar esses 24 minutos que restam da Agenda Ubatuba. A Agenda Ubatuba que tá aí toda segunda e sexta, 10h30 da manhã, trazendo tudo o que acontece na cidade. Você já sabe, prepara a sua agenda completa aqui com a gente e... Produtores culturais, mandem seu material pra gente, a gente sempre tem que caçar, tem que correr atrás do material, mandem pra gente, então ligar em gaivota.fm.br/agenda. Tem um formulário para preencher, tem a agenda da semana, a gente tem uma agenda do mês inteiro com tudo que acontece na cidade de educação, cultura, fica guardado lá. Tecnologia, ciência, esporte, esportes, coisas acontecendo. Música, na cidade. Música. A gente está com um convidado hoje, inclusive. A gente hoje vai ter dois convidados. A gente primeiro está aqui com o Ícaro Torreias, que veio de Roraima, e daqui a pouco a gente também vai falar com o Heitor Barsalini. Mas a gente começa o programa hoje com o Ícaro Torreias, do projeto Brasil Jamaica de Roraima. Bom dia, Ícaro. Já conhecido nosso, já antigo aqui. Chegamos aqui. Produtor. Fala aí. Dá um alô pro pessoal aqui de Ubatuba. A gente está chegando agora de Roraima aqui para apresentar o novo trabalho da gente, Brasil Jamaica, um app especial. Vamos fazer um som aqui maneiro. Bom, onde que vai ser? Bom, a gente está com a agenda aí dia 19 para fazer no Rei da Batida aqui em Ubatuba. Quem quiser colar lá para conhecer um pouco o nosso trabalho de muito reggae, som. Tem umas misturas populares também. Bom dar uma conferida. Lógico. O que é o Projeto Brasil Jamaica? Conta aí pra gente. Bom, o Projeto Brasil Jamaica, ele começa com o nosso som de reggae, com músicas autorais da região norte, que, como eu sou de Roraima, a gente traz aquele pouco do Amazonas, e a gente também tem o lance de fazer músicas nacionais. Tem muita coisa massa, cara. E é violão, voz? Violão e voz. Isso, beleza. Como é que você veio parar em Ubatuba, cara? Porque Roraima é longe, né? É, com o pé dele, ó. É, bastante longe, mas a gente conseguiu chegar aqui para poder apresentar o nosso trabalho bem melhor. E esse final de semana que vem também, dia 11, 12, 13, a gente vai estar no Rio de Janeiro também para poder levar o nosso trabalho para divulgar. Bom, legal, boa sorte. Boa sorte, vamos prestigiar. Como é que o pessoal faz para conhecer teu som pela internet? Tem algum jeito? Tá com site, MySpace? A gente tem o SoundCloud. Tem um pouco do nosso app, as duas músicas que a gente está gravando agora. E também tem o Facebook, Twitter, Ícaro Torreias, pode dar uma acessada lá que você vai... Torreias com dois R's e Y. Isso. A gente vai colocar o link no blog da Gaivota daqui a pouco e no com o relato aqui, também a gravação do programa de hoje. Então vamos ouvir o som do Ícaro e chamando todo mundo para o dia 19 no Rei da Batida, isso aí. Que horário? A partir das 10 horas, dia 19, no Rei da Batida, fica aqui na beira da praia, visão massa pra caramba. Qual que vai tocar? A gente vai tocar Vibe Positiva. Vibe Positiva? Vamos ouvir então. Deixa rolar. segundo é pra daqui a pouco. E aí, galera, gostou? Um reggae esperto aí, muito legal. Conta mais aí pra gente. Quem que trouxe ele pra cá? A gente tá com o Sandro Bacelar também, que tá fazendo essa conexão Roraima-Batuba aí. Esse já passou por aqui. Bom dia, Sandro. Bom dia, eu já sou é da casa, né, Léo? Pena que eu vou viajar dia 24, senão eu ia ficar pro aniversário da rádio. Pois é, dia 25 aí. É, dia 25 é o aniversário, né, da rádio. Fiquei muito feliz, porque eu lembro que em 2001... quando nós lançamos o primeiro CD do Piraru Blue, aqui foi a tua casa que acolheu a gente aqui, rapaz. Sim. E hoje a gente está voltando aí com o Ícaro Torres, lá de Roraima, já passamos por Rondônia, pelo Amazonas, estamos agora em Ubatuba. Rodando, on the road. É, mano, tem que... Ainda bem que ele é novo, né? Tem as perninhas agora, eu fico só por trás agora. Né, Lato? Mas o Ícaro está com um trabalho bacana aí, rapaz. A gente está fazendo um reggae regional, né, com letras amazônicas, e o show dele é uma mescla do reggae autoral dele. Bacana. Com os reggae nacionais de bandas famosas aí, né, que tocam aqui na rádio. Então dia 19 ele no Rei da Batida. 19 tem que conferir. Então vai ser bacana, e a gente tá indo pro Rio de Janeiro agora para encerrar essa nossa turnê, né, cara, mais bacana. Brigadaço aí pela oportunidade, pelo espaço que vocês estão abrindo. Não, tá sempre aberto. Pode voltar aqui. Bacana. E fico feliz saber que a Gaivota já tá, né, rapaz? Que tá, beleza. 11 anos já. 11 anos. E agora na internet. Eu quero mandar um abraço pra nossa produtora, diretora artística, Yanara, que tá lá em Rondônia, ouvindo pela net, cara. Gaivota.fm.br. Um abraço aí. A Yanara Vasconcelos, uma queridíssima lá de Rondônia. Um abraço de Ubatuba. Obrigado aí, Mauro. Obrigado, Felipe. Valeu mesmo aí. E aí, quando voltarmos, a gente passa novamente aqui pela rádio. Beleza. Obrigado, irmão. Um abraço. Vamos deixar rolando o somzinho aí. Aí, valeu. Então, 19. Dia 19, Rei agora, da Batida. Agora, esse mês. Esse mês, dia 19, Rei da Batida. A partir das 22 horas. Ícaro Torres, no Projeto Brasil Jamaica. Valeu. Falou, Ícaro. Abraço. Beija a flor, veja só qual é a cor, diamante ou negra, hoje eu vou te conquistar. Ondas vêm e vão crescendo, olha só quem tá nascendo, é o amor ou negra, hoje você vai se amarrar. Sabe o seu sonho? Rouba o brilho do meu olhar, o seu jeito de falar, o sonho de pensar. Tá ligado ou nega, eu tô louco por você. Tá ligado ou nega, eu tô louco por você. Tá ligado ou nega, eu tô louco por você. Veja a flor, veja só qual é a cor, diamante ou negra, hoje eu vou te conquistar. Ondas vêm e vão crescendo, olha só quem tá nascendo, é o amor ou negra. Agenda Ubatuba, você já sabe, toda segunda e sexta-feira, 10h30, você prepara a sua agenda aí, fica com caneta, lápis, tudo, e aí vai fazendo sua agenda para o fim de semana, para a semana inteira. Você encontra aqui todas as informações, todos os shows, todos os eventos esportivos, culturais, musicais. E agora estamos com a família Pinto aqui. Bom dia! Bom dia, um só representante. É um pinto só! Veio o Pinto Careca da família. Bom dia a todos os ouvintes da Gaivota, um prazer mais uma vez estar aqui nesse espaço que sempre está à disposição para a divulgação das artes da cidade. É isso aí. Então, nós... O que você conta? Nós estamos com uma sequência aí de apresentações. A Família Pinto é uma trupe de palhaços e leva esse nome porque somos quatro palhaços, quatro homens, né, compondo. São três palhaços e um apresentador, um cron, que é aquele chamado escada, aquele que prepara a piada para que o palhaço faça a finalização. E essa trupe nasceu agora no final de julho. No mês de julho a gente teve a oportunidade de fazer um curso de formação de palhaço tradicional. Então é recente. A trupe é recente, os atores já são veteranos, né? E desse curso participaram 21 pessoas, foi ali no Espaço de Artes Camila Caçapava. Quem veio dar o curso foi uma grande mestra de teatro, que é a Jaqueline Souza, que é uma pessoa hoje sediada em Campinas, mas nasceu no Picadeiro, tem todo um currículo de circo, conhece tudo de circo, é a pessoa que eu mais conheço, que eu conheço, que mais conhece, que mais entende da arte circense, e a gente conseguiu trazer a gente. E é difícil, né? Não é essa moleza. É falar, ah, chego lá, conto as piadas, faz isso. Não é bem assim, né? Não mesmo, e como ela mesmo diz, a arte do palhaço é o segmento mais difícil do circo. Mais difícil. Porque fazer rir é complicado. Fazer chorar, né? É mais fácil, né? É mais fácil, o drama já faz parte da vida das pessoas, então qualquer musiquinha mais comovente já leva as lágrimas. Agora, para fazer rir, você tem uma série de elementos, tem a coisa da precisão do tempo, você tem... Tem o timing, da, né? A junção da expressão facial com corporal e a caracterização vocal. Bom, enfim, são coisas técnicas, né? Técnica. E aí bacana, a gente se juntou depois desse curso, que foi muito interessante, porque assim, nesse curso, algumas pessoas que participaram, o Alexander, que já é palhaço há muitos anos, há 20 anos, acho, palhaço miudinho, que trabalha miudinho. Conhece o miudinho. Bom, sim, a cidade inteira conhece o miudinho. Todo mundo trabalha com a pirulinha e eles fazem muita animação de festa. O trabalho dele era voltado mais para criança. Para criança, curso, cheguei... A partir desse curso... Eu cheguei a ver o Porco Mal. Você viu? Foi. Contação de histórias que eles fazem. É. Né? E a partir desse curso ele descobriu também a possibilidade de trabalhar para adultos. Então, ele estava desenvolvendo agora um trabalho que não é só para criança, é também para adultos, para todas as idades, né? Aí o Michel, que tem um palhaço chamado Chico Boom, que já Chico existe Boom. Há alguns anos também, trabalhou com uma trupe cistense aqui da cidade. O Ícaro, que é meu filho, que faz o palhaço Firuli desde... Ah, é? Pai e filho junto? Opa! Opa, estamos, é aí, estamos na lida, tem que ensinar uma profissão, né? E aí o Ícaro já desde 2006 ele tá... Esse, e pode rir, né? Pode ensinar a profissão, tudo bem, né? Tudo bem, claro. Não é, não pega mal, né? Pode chamar de palhaço que a gente acha ótimo. E eu que não sou palhaço, sou o Kron, né? Eu faço o trabalho de escada. Kron seria o quê? O Kron é aquele que prepara. Então, os mais conhecidos, assim, para o público ter uma referência de comparação, os mais conhecidos são o Gordo e o Magro. Então, o Gordo era o Kron, o Magro Palhaço, aquela dupla. O Dedé e o Didi, dos Trapalhões. Ele dá aquela dica e o outro... Isso, prepara para o palhaço fazer a piada, né? E é um trabalho, assim, que eu sempre tive... uma dúvida sobre se eu teria capacidade de ser palhaço, que realmente eu considero a coisa mais difícil no campo da interpretação. E eu tenho um personagem também muito antigo, que é o Nhô Menino, que é um cômico caipira. Muita gente falava, o Nhô Menino é um tipo de palhaço. E eu ficava com essa dúvida. Eu fiz o curso e concluí que não. Que realmente, assim, dentro dessa... Da nomenclatura do pessoal de circo, o que eu faço é um trabalho de um ator cômico, um caricato. Sim. Eu não tenho essa alma do palhaço. Então, é pra diferente, mim, né? É diferente. Pra mim foi muito legal porque eu entendi que eu tenho a natureza do Kron. Então aí a gente resolveu se juntar para fazer essa sequência de cenas tradicionais de Picadeiro, que a gente tá chamando de Palhaços em Cena. E a gente vai se apresentar amanhã, sábado, dia 6, às 21 horas e 30 minutos, na Rua Guarani, ali no Itaguá, em frente à Livraria Nobel. E no próximo... Legal, legal. Próximo domingo, dia 14, a gente faz ali no Le Farofa, que é um restaurante da Ilha dos Pescadores, às 4 horas da tarde. Então, estamos aí numa sequência, a gente procura fazer todas as semanas apresentações da Família Pinto. O único empecilho é quando chove não tem jeito, porque a gente é na rua. É na rua, né? A gente montou o espetáculo, é claro que é um espetáculo que pode ser apresentado em qualquer espaço, inclusive. A gente já foi contratado para um evento que vai ter num hotel em Atibaia no final do ano. É um evento de uma empresa de São José e vai ser em espaço fechado. tem outras possibilidades que a gente está vendo, mas fora daqui, porque aqui em Ubatuba, infelizmente, a gente está precisando fazer... Poucos espaços, né? É, não tem espaço... Teatro fechado. O teatro fechado, o Auditório do Sobradão está quase indisponível, muito difícil a acessibilidade a ele, então a gente está fazendo na rua ou em alguns espaços particulares, como o caso do Le Farofa, que está convidando a gente para fazer lá, como já aconteceu em outros tempos com o Bucaneiros, a pizzaria quando era aqui no centro, a gente tem várias apresentações com Bucaneiros, então sobra ao público de Ubatuba ter que assistir espetáculos artísticos em espaços improvisados, né? Às vezes funciona, às vezes fica uma característica marcante, né? Vamos, a gente vai se virando, né? Então vamos repetir, quando que vai ser o show, usado de novo a agenda? Então, Família Pinto, Palhaços em Cena, amanhã, sábado, às 21h30, em frente à Nobel, na Rua Guarani, no Itaguá. A gente faz a apresentação, são mais ou menos 30 minutos, de 30 a 40 minutos. Depende da interação com o público. Depende, às vezes o público está muito interativo, as crianças e os adultos estão dialogando aí muito. Aí não dá para parar, acabou, não, tchau, vamos de embora. Jeito nenhum, a gente tem mais é que atender ao público mesmo, né? Enquanto as pessoas estiverem se divertindo, rindo, a gente está ali exatamente para isso. E no dia 14, que é domingo, às 4 horas da tarde, no restaurante Le Farofa, ali na Ilha dos Pescadores, em frente ao Mercado de Peixe. Muito legal. Então contamos com a presença de todos que queiram se divertir e rir bastante. São 5 cenas tradicionais de palhaço de picadeiro, que é uma coisa que ultimamente a gente não tem visto muito na rua, né? É mais dentro da lona mesmo que a gente tem a oportunidade de ver essas cenas. Sei. E é bacana, né? O ar livre, interessante. É bom fazer sol, galera. Aí, só... É, fazer sol no dia 14. Mas eu já. Não, mas eu já dei uma olhada na previsão do tempo. Parece que amanhã vamos estar com o tempo firme, não, não vai chover. Não sei se vai fazer sol à noite, mas. Eu gostaria. Gostaria. Aí faz, mas faz lua. Pela lua. A lua tá enchendo. Estrelas brilhando ali. E ali é um espaço muito legal na frente da Nobel, porque o público que circula por ali é um público já acostumado a assistir arte. Então, o pessoal que entende o que está acontecendo, o pessoal que para, monta a roda para assistir, interage, se diverte, tem sido muito bom. Bacana. A gente tem feito já há 4 semanas lá. Parabéns, Heitor. Valeu. E vamos tocar em frente aí. Legal. Vamos tocar em frente, estamos aí para isso. Vamos lá, prestigiando, todo mundo prestigiando aí, a Família Pinto, os Palhaços em Cena, hein? Pera aí, agora vamos para a agenda. Posso passar isso. Contato? O contato da Família Pinto, nós temos uma página no Facebook que é Circo Família Pinto. Lá nessa página a gente posta... São vários pintos. Lá são os 4 pintos, né? Tem o pinto cabeludo, o pinto careca, que sou eu. Tem o pinto pequeno, que pinto é o Ícaro, jovem. O pinto cabeludo é o Alex e o pinto comercial é o Michel, que trabalha nas Casas Bahia. E a gente lá tem a postagem da agenda, os comentários, quem quiser entrar em contato com a gente, saber das apresentações, dar uma olhada nas fotos, tá tudo lá. Bem colorido. Facebook, Circo Família Pinto. Legal, muito bom. Então todo mundo convidado aí, espetáculo de teatro. Temos teatro, temos palhaço, temos circo, estamos aí. E temos agenda. João, bom dia, João. Eu estou aqui. Chegou atrasado hoje, por isso você ficou ali na... Pois é, hoje foi meu dia de chegar atrasado. Vamos lá então, rapidamente passando a nossa agenda. Hoje, 5 de setembro, tem a peça Palmeira, Minha Palmeira, lá no Sobradão da Fundarte, né, lá no auditório, que é aquela peça que a gente vem falando sobre o cultivo e a preservação da Palmeira Jussara, né? E vai estar rolando essa peça hoje e amanhã, sábado, dia 6 de setembro, sempre às 18 horas. E você, para você pegar o convite, você tem que comparecer lá no Sobradão da Fundarte. Vai ser lá. Já tá tudo montado lá, ontem eu tava vendo. E você tem que comparecer uma hora antes, tá? Para pegar o convite. E mais informações, 3836-1350. Também hoje começa a abertura do 10º Festival de Observação de Aves de Ubatuba. Geodiversidade, geoconservação e geoturismo em Ubatuba. Interessante, vai ter um coquetel, hein? Né? A abertura vai ser um coquetel de abertura com amostra, com mostras fotográficas. E a gente, né, tem muito pássaro aqui em Ubatuba para observar, viu? Demais. E vai ter também a amostra fotográfica hoje, né? No coquetel de abertura com artesanato e arte. Vai ser no Palace Hotel, né? Na rua Coronel Domiciano 500. E mais contatos, Festival das Aves 2014@gmail.com. Telefone 99632-6877. Tem fotos lindas. Geralmente tem fotos maravilhosas de pássaros. E sábado, amanhã, 6 de setembro, no Blues on the Rocks, tem o show da banda Vira-Lata. Amanhã no Blues on the Rocks, Avenida Chico Santos. Aliás, vai ter dia 25 também, né? Show lá de 11 anos do Gaivota FM. Eu não estou divulgando porque não está tudo ainda fechado. Ele não está divulgando, mas ele falou que é dia 25 no Blues on the Rocks, o aniversário da Gaivota. Eu? Isso não é divulgar. E tem uma, é segredo. Tem umas bandas. Tem banda, vai ter lançamento do Espaço Local, programa novo que vai aparecer na Gaivota. Tem umas camisetas. Vai ter sorteio de camiseta? Vai ter sorteio de camisetas para quem jogar dinheiro, assim. Joga dinheiro e joga a camiseta nela. Não, a gente está fazendo tudo. A gente estamos. É isso que eu troco dinheiro por camiseta. Eu troco camiseta. Feira por de dinheiro. Trocas. Não, aqui na verdade a gente está. A festa também é essa maneira de a gente começar a ajudar a programação da Gaivota a continuar no ar. Estamos precisando de ajuda e uma das maneiras de ajudar a Gaivota é comprando as camisetas. Mas também a pessoa pode fazer uma doação do valor da camiseta e a gente dá uma camiseta de presente. Isso não deixa de ser um bom negócio. Bom negócio. É, a gente vai, semana que vem, tem uma programação bem interessante começando, que é a Festa da Jussara, que é organizada pelo IPEMA, que coordena ali o projeto Jussara. Dia 12 a 14 de setembro. De 12 a 14 de setembro, próximo fim de semana. Quinta edição. Está ligado com essa peça que vai ter hoje no Sobradão do Porto, que é a Palmeira, Palmeirinho. Palmeira. Palmeira, Minha Palmeira. Minha Palmeira. É. Sim, porque eu sempre falo Palmeira, Palmeirinho. É a Palmeirinha, as receitas da Palmeirinha. Ai, da Palmeirinha. Mas a festa dessa vez vai ser no Sertão do Batumirim, na área lá do campo de futebol. O IPEMA, lá com o projeto Jussara, fez uma estação de tratamento lá da Jussara no Sertão do Batumirim. E eles estão levando um monte de manifestações culturais das comunidades tradicionais caiçaras que se envolvem no trabalho de preservação da palmeira Jussara. Então tem todo esse trabalho que não é só produzir a frutinha, não é só produzir a polpa da Jussara, mas tem toda a questão da cultura da preservação e como que isso se articula. Tem um jeito de usar e ele continuar produzindo, né? Uma coisa. Usar, continuar produzindo. Tem toda uma questão ali de comércio justo, de economia solidária, que está sendo desenvolvida em Ubatuba já há alguns anos. E aí eles fazem esse festival, essa festa da Jussara, que acontece tem dessa tem pratos vez. Salgados e doces também. Tem pratos salgados, tem pratos doces. Suco, café com Jussara, tem vários lugares de Ubatuba que estão fazendo receitas sempre. Então tem a Integrale, tem o pessoal ali do Grão, tem receitas sempre sendo oferecidas em restaurantes e cafés por aí. Mas durante a festa eles fazem, inclusive, mostrando umas receitas novas. A festa vai começar sexta-feira às 19 horas da semana que vem, dia 12, e ela continua pelo sábado e domingo a partir do meio-dia. Vai ter um monte de apresentações. Vai ter musicais, apresentação musical também, né? Vai ter o fim de semana. Aí na sexta-feira que vem a gente vai dar a agenda detalhada da festa da Jussara. A festa da Jussara, é bom a gente sempre lembrar, tem apoio da Prefeitura de Ubatuba, da Fundarte, da Padaria Integrale, do Empório Cerealista, do Grão, da Intelligraf e do Bar da Almada. E ela é organizada, ela é um evento apoiado pelo projeto Jussara, que foi desenvolvido e foi criado e continua sendo desenvolvido e coordenado aí pelo IPEMA, que é o Instituto de Permacultura e Ecovilas da Mata Atlântica, em parceria com a Associação de Bananicultores do Batumirim e as comunidades parceiras do projeto. Bananicultores. O projeto tem o patrocínio da Petrobras, do programa Petrobras Comunidades, e ele segue aí sendo desenvolvido. Ele já foi um projeto que foi selecionado no edital alguns anos atrás, e aí eles ganharam a seleção para continuar desenvolvendo o projeto. Então, muito legal. Convidar todo mundo aí para prestigiar. Para quem quiser saber mais, é o site Projeto Jussara, com C, sem a cedilha, porque, enfim, internet, né? projetojucara.org.br, ou liga para o IPEMA no 3836-1350. A gente vai trazer mais detalhes da programação da Festa da Jussara aqui na semana que vem, na segunda e na sexta-feira, mas fiquem ligados que vai ter festa no próximo fim de semana. A agenda já está estourando o tempo aqui. Cultural e culinária. Muito bom. Ligado aí na Jussara. que mais? Para encerrar aí que já... Eu gostaria de falar da seleção para o curso livre de teatro musical do projeto Menestréis. A Oficina dos Menestréis é um curso de teatro musical com a sua sede em São Paulo há mais de 20 anos. Eles trabalham com alunos de todas as áreas e idades que desejam experimentar o teatro como ferramenta de expressão. A seleção para o curso livre de teatro musical dos Menestréis aqui em Ubatuba vai acontecer lá no Passeio Santa Fé, às 15 horas, segunda-feira, 8 de setembro, segunda-feira que vem. E convidamos a todos que se interessem por teatro musical e por desenvolver as suas habilidades cênicas. Lá. Agenda Ubatuba, toda segunda e sexta-feira, 10h30, você fica ligado, sabe tudo o que vai acontecer, shows, eventos esportivos, musicais, culturais, e aqui em 104.9, Ubatuba, Paraíso Natural, ou em gaivota.fm.br, qualquer lugar do planeta que você estiver. Mais alguma coisa, João? Não, por enquanto é isso, e nos vemos segunda-feira no Agenda Ubatuba. Agenda Ubatuba, sempre aqui para você fazer a sua agenda e ficar sabendo tudo. Desculpa, não sabia, tal, você fica sabendo aqui. Felipe, mais alguma coisa? Não. Até segunda-feira, bom fim de semana, espero que o sol venha. Ah, ele, ó, já é bom. Tem que pagar a taxa do sol, vamos fazer uma vaquinha aí, pessoal. O Ubatuba tinha que fazer uma campanha de arrecadação para pagar a taxa do sol aí, ver se a gente consegue manter o sol por mais. Pelo menos assim, solzinho de manhã, das 9h ao meio-dia, e à noite também para apresentar. Cadê Pinto? Vamos ver se tem um sol à noite aí para os palhaços ali no Itaguá. Um abraço, Agenda Ubatuba!